Eu recortei no jornal Zero Hora, no caderno de domingo deles, eles tinham um espaço com o título Viver Melhor, Espiritualidade como Fonte de Bem-Estar. Tinha, não tem mais. Eu acho que não estava dando muita procura, eles acabaram cancelando. Mas eu recortei porque aqui, nesses espaços, eles pegam, é como uma entrevista que eles fazem com diversos segmentos religiosos. Então aqui tem um de Umbanda, um de Budismo e um católico. Para entender como cada um desses líderes percebe essa questão de espiritualidade como fonte de bem-estar. Começando aqui pelo budista, é feito perguntas, então ele vai respondendo, né? E a primeira pergunta que é feita a ele é dita assim: é possível ter espiritualidade sem religião? E ele diz que sim, né? Porque espiritualidade é acreditar em algo. E a religião é, vamos dizer assim, um segmento específico dentro de algumas normas de crença. Por isso que existem tantas, né? Porque qualquer divergência cria-se uma nova. Então, a espiritualidade, ela está acima da questão de religião. E dentro dessa questão, ele pergunta, então, qual a importância da religião no atual contexto do nosso mundo, que mudou tanto nos últimos 30 anos, com certeza mudou muito, mas já vem mudando também de uma forma muito veloz há mais tempo. E a gente percebe que as nossas estruturas, elas estão diferentes. Então, qual é a importância da religião dentro dessa situação atual? E ele responde, umbandista: estamos tão descrentes do ser humano que só a religião pode dar suporte e nos fazer melhorar todos os dias. Somos águas de rios que vão por diferentes lugares e vão acabar em um grande rio lá na frente. Então ele quer dizer que não importa qual caminho que tu vá seguir na tua crença, o que importa é o que tu vai realmente fazer. É isso que vai fazer a diferença. Porque lá na frente a gente vai se encontrar tudo no mesmo lugar. Se a nossa fé, ela for sólida, se aquilo que nós acreditamos e aquilo que nós fazemos for o certo, nós vamos andando para frente. E esse caminho, ele vai chegar no mesmo ponto. Porque Deus é um só. O entendimento dele que nós fazemos, ele é diferente. Todos nós. Mas o caminho é um único. Então, é importante porque, como ele diz aqui, ó, dar suporte para nos fazer melhorar todos os dias. A gente às vezes pensa, ah, eu quero um mundo melhor, mas o que eu faço para ter esse mundo melhor? Eu tenho que fazer a minha parte. Então é perguntado, e como então mudar essa relação? É preciso olhar para dentro de si e para a família, que é o nosso primeiro núcleo, aquele que a gente está inserido, onde a gente tem mais contato, a nossa relação é mais próxima, é onde nós temos uma necessidade maior de, às vezes, aparar arestas, de ter um sentimento mais único, mais próximo, mais verdadeiro. A fé, ela sim, é que vai nos equilibrar. É isso que ele nos diz. E como exercitar a espiritualidade, então, fora dos ambientes religiosos, já que o nosso dia continua tendo 24 horas, porém a gente tem cada vez menos tempo para fazer as coisas. Nós estamos cada vez mais presos em outras atividades. E acabamos, então, que o que era, como eu disse, dessa mudança dos costumes, o que era uma prática quase sagrada de toda semana, tal dia, ou em tais horários, frequentar igrejas, templos, seja lá o que for. Então, muitas vezes, a gente acabou perdendo esse contato. E ele responde, então, quando tu ajuda alguém e não espera nada em troca, tu está exercitando a espiritualidade. Esse é o primeiro exercício. A religião é prática do bem. Esse que deve ser o entendimento que ela deve nos trazer. Porque a palavra própria, religião, ela nos diz que é para nos ligar a Deus. E como que nós vamos nos realmente ligar a Deus se nós não manifestarmos Deus fazendo a vontade dele, que é nos auxiliarmos? A frase aqui até fala de auxílios. O budista, é perguntado para ele também, né? Se a espiritualidade precisa estar ligada à religião. E ele diz que todo o ensinamento está voltado para restabelecer a conexão com aquilo que somos. Então, quando nós buscamos numa religião algo, nós estamos buscando essa nossa conexão com Deus. Esse é o objetivo. Revelar às pessoas aquilo que elas já são e não sabem. Aquilo que se fala tanto, né? De conhecer a si mesmo. Nós já somos, só não nos conhecemos, não nos aprofundamos. Procurar entender como a mente decide o que é e o que não é verdadeiro. E como isso determina as nossas emoções. É interessante essa questão, quando fala de novo de mente, né? Porque nós somos bitolados, todos nós. Nós temos os nossos conceitos, os nossos aprendizados, e a gente tem dificuldade em aceitar o que vem diferente disso. O novo, a gente tem dificuldade, porque choca com aquilo que a gente tem e a gente repele. Só que se nós não abrirmos a nossa maneira de pensar e de entender, a gente não muda. E a mudança é uma necessidade constante que nós temos. Uma necessidade. A espiritualidade nos convida a entender como os nossos preconceitos e fixações de visão se estabelecem. Então, aquilo que eu disse, que nós somos realmente bitolados, porque nós estamos presos dentro de alguns conceitos, e às vezes não mudamos por pura teimosia, por não aceitarmos o que vem de fora, através da prática da espiritualidade, a prática espiritual, ela nos auxilia a essa mudança de conceitos. Falado até sobre a questão de meditação, que é um grande exercício, e que nós, se nós não temos tempo para nada, imagina tirar uns 10 minutos por dia para, de repente, silenciar. Pergunta que é feita a ele: desenvolver a espiritualidade ajuda a desenvolver a tolerância? E ele diz que isso brota naturalmente com a compaixão. A tolerância brota com a compaixão. A compaixão é perceber o outro, sentir o que o outro está sentindo. É ter por ele, então, empatia. É importante entender como a mente constrói os mundos e fica aprisionado a eles. O sofrimento, que ele fala aqui, dos sofrimentos recentes, que hoje nós temos situações em que nós nos colocamos e que isso nos causa sofrimento. As mais triviais que nós temos, o próprio futebol, quando nós nos dedicamos, às vezes mais, ao simples fato de observar ou torcer, ou seja lá como a gente quiser entender isso, nos leva a sofrimento porque é uma necessidade constante de superação, de vitória. E quando isso não acontece, nós sofremos, nós nos distanciamos dos outros, nós brigamos. Nós temos a questão política agora que está fervendo, que também faz com que a gente se distancie, às vezes, das pessoas por ideologias. Nós temos a questão da beleza, que estabelece padrões e que nós nos colocamos a seguir esses padrões, e quando nós não atingimos isso, a gente sofre. A gente não consegue ser tão bonito quanto o modelo que a gente admira. A gente abre lá a página do Facebook lá e vê as fotos de todas as pessoas que a gente tem contato, e a gente vê fotos lindas, maravilhosas, todo mundo feliz. E inconscientemente a gente compara com a gente. E a gente sabe que a gente não está feliz daquela forma. A gente não está tão belo, tão feliz de todos os sentidos. Isso nos causa sofrimento. Então será que isso é necessário? Essa busca, não pela felicidade, é a busca pelo sofrimento, é a busca pelo caminho errado. Então a gente tem que limitar as coisas. A forma mais clara de ultrapassar a nossa fixação mental é ficarmos em silêncio, que eu falei da meditação. As nossas mentes estão condicionadas em meio às nossas atividades. Quando a gente para e silencia, até para às vezes fazer uma oração em casa, começa a vir aquele monte de situação do dia a dia. Aquilo que tu fez o dia todo. Passou o dia em alguma atividade. É normal que aquilo ali esteja impregnado em ti. E é normal que a gente não consiga, então, acalmar, silenciar. É normal. Mas é uma busca, é uma prática constante que a gente vai fazendo até que a gente consegue. Até limpar a mente desses pensamentos que nos acompanham todo dia e que é natural. Mas se a gente não der esse tempo, às vezes, para dar essa equilibrada, eles estão sempre ali. Precisamos dar o tempo, precisamos nos dar o tempo. Nenhuma ação particular dá conta da realidade como um todo. Então, não deveríamos considerar visões diferentes como opostas. É o que Deus diz. Então, a minha visão, ela não é única, ela não é totalmente verdadeira. Talvez nem seja. Eu preciso dos demais para compor aquilo que eu chamo de entendimento. Para ampliar a minha visão de mundo, a minha visão até sobre mim mesmo. Porque nós temos uma imagem nossa que talvez não seja verdadeira. Então ele diz que o conjunto das diferentes visões possíveis é muito mais rico do que olhar a partir de uma única visão. Por fim, precisamos desenvolver consciência e capacidade de realização e não apenas cobrar soluções. A espiritualidade amplia nossa vida e nos traz felicidade. Não tem contraindicações. A lucidez é a palavra essencial para definir a espiritualidade. Espiritualidade sem liberdade de pensamento aprisiona as pessoas. Um pouco mais rápido agora por causa do tempo, é o Frei Jaime Bettega, que também tem uma forma de colocar as coisas muito clara, muito iluminada, até porque ele tem uma visão muito interessante. Então ele nos diz, o papel da espiritualidade é humanizar, porque está na essência do ser humano ser um ser espiritual. A essência é o ser espiritual. Desenvolve a espiritualidade e está desenvolvendo a humanidade, tornando-se mais humano, mais pleno, mais completo. Quem decide tempo, ou melhor, quem dedica tempo à prática da espiritualidade está dedicando tempo para o cultivo interior. Está olhando para a sua essência. E quando olha para a sua essência, a pessoa desenvolve demandas que são intrínsecas do ser humano, como paz, harmonia, perdão. Se torna mais leve e, consequentemente, as relações humanas se tornam mais qualificadas. É interessante, pelo menos para mim, eu percebo que tudo aquilo que a gente está buscando e que a gente não encontra, que a gente está se chocando com as coisas, é pela nossa falta de tempo interior. Porque tudo vem de fora e a gente vai meio que absorvendo. Isso vai nos deixando confusos, vai nos desequilibrando, porque a gente quer tudo e não consegue definir o que é o certo. Os nossos dias estão pedindo de nós qual é o significado da nossa existência, qual é o propósito da vida. Os nossos dias estão pedindo para nós, então, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Eu tenho que responder isso. Essa resposta não vai vir de fora. Espiritualidade não é apenas eu fico bem comigo mesmo, ele diz. Ela também vai me permitir um encontro com o outro. A espiritualidade leva a uma ação solidária. E aqui que interessante, ele pega a palavra oração e separa ela. Orar e ação. É pedir e fazer. Oração, só pedir. Ajuda-te e o céu te ajudará. Está escrito. A espiritualidade não responde apenas a uma necessidade individual. Ela nos coloca na dinâmica da convivência e da atenção e de quem está numa situação de vulnerabilidade, é perceber o outro, a dificuldade e a necessidade que o outro tem. Por fim, o que ele diz: o mundo necessita urgentemente de pessoas do bem para garantir uma ótima herança às novas gerações. Formar multiplicadores de bondade. Esse é um papel significativo. Multiplicar a bondade, né? Não esperar que simplesmente Deus faça alguma coisa por nós ou pelo nosso mundo. Nós temos que, então, fazer, acreditar na nossa capacidade que todos nós temos de transformar. Começando, como disse lá no primeiro, né? Dentro de casa. Transformando o nosso ambiente familiar. Melhorando ele. Porque é ali onde estão os nossos problemas. Se a gente não sai bem dali, a gente lá no serviço não vai estar bem. A gente lá nos amigos não vai estar legal. A gente vem para o centro, mas a nossa cabeça está lá com o problema que a gente deixou. Então, a essência nossa começa dentro da família. Porque senão a gente sai até da família daqui a pouco, né? E aí talvez também não resolva o nosso problema.